Aí, Curitiba, queria que vocês recebessem agora com muito barulho dois amigos meus de verdade, Rashid e Emicida. Uou! Em meio ao lodo encontrei minha missão. Perdi da tua morte. Por sorte o destino me disse que não. Quanto mais eu elevo minha alma, mais ainda sinto meus pés se prendendo no chão. Bandido aos olhos de um porco, com filho aos olhos do pai. Nas costas mochila, na mente uma fila de ideias. Agora só vai. Ninguém me ensinou a jogar, nem sabia o que vinha depois. Só me deram chuta e empurraram pro campo. E disseram, vai lá, só brincou com as duas. Não pode pipocar, pipoca é o que mais tem. Por isso os bons vêm, os bons vêm, os bons vêm. A vida me ensinou a não temer ninguém. Paga pra ver com quantos MCs construímos o bem. Salve, nós somos um só, vai lá. Se é sangue que eles querem, então que tentem me cortar. Sonhei com uma vida melhor, meu trabalho e suor me fazendo ganhar. Realizei só quando parei de sonhar. Aê, as ruas querem mais som. Nosso dom não pode ser secreto, tipo a sociedade maçom. Só que cês querem, só me entrego tipo garçom. Estourando orelhas como fez o Mike Tyson. Onde rumo ao Golfinho, fábrica de Flowville. Três pastores resgatando almas de quem ouviu. Verso útil, quebrando tabu, chill. Que seu gosto musical cê aprendeu feito Raul Gil. Seu coração é seu remédio, quando a vida diz tudo passará. Na terrorista derrubou prédios, aqui nós derrubamos máscaras. Eu grito aos quatro cantos o que meu peito me diz. No tempo onde as bases falam mais que os MCs. A raiz não tá no chão. Se não ensinaram que é revolução, a prática é o melhor jeito de aprender. Olhe por nós, Senhor, que nós olha por cada fã. Hoje é o dia dos de pé, fala tua passa amanhã. Pois é que foi Suel, aliás, foram quantos mares vermelhos esse mês? Desse leis, frias, fãs, filosofias, pontes arregaçando como a usina em Belo Monte. Pretos no topo, sem morte ou julgamento. Era uma questão de sorte, eu quis ser uma questão de tempo. Cantei como motor das Hornets, louca. Onde paredes tem ouvido e os cotovelos tem boca. Tá tudo errado, cruel, incrível. Meu papel vem ser invisível, tipo salve nos Nextel. Sem pós, sem plant, sem back, sem repeat. Os outros querem diamantes. Sou Andrela, sou Fela, sou Marighella. As armas, companheiro, pela liberdade, só por ela. Século cortando a noite no açude, sem maldade. Sou eu mesmo, xinga não. Lá, lá, lá, lá, lá. Você pode tentar. Você pode tentar. Curitiba pra cima. Revolução. A nova ordem de guerreiros na missão. Você pode tentar. Você pode tentar. Vem com nós assim. Parabéns. Foco, força e fé.